Amigos, não consultem os relógios quando um dia eu me for de vossas vidas, em seus fúteis problemas tão perdidas, que até parecem mais uns necrológios. Porque o tempo é uma invenção da morte, não o conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Inteira, sim, porque essa vida eterna somente por si mesma é dividida. Não cabe a cada qual uma porção. E os anjos entreolham-se espantados quando alguém, ao voltar a si da vida, acaso lhes indaga que horas são.